Disse Jesus: se permanecerem no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos, e então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No ar, programa Verdades que Libertam. A glória do Senhor brilhar em ti, tudo novo vai acontecer. Novo dia, novo coração, nova vida, comunhão. O inimigo não vai mais tocar em ti, tua vida agora é do Senhor. E apesar de tudo que passou, tudo novo se tornou. E aquela vida destruída será restaurada, eu creio, eu creio. E aquela história inimiga abençoada, abençoada, abençoada, abençoada, abençoada. Tentarem te desanimar, então, te lembrando todo teu horror, diga simplesmente que passou, tua vida agora é do Senhor. O inimigo não vai mais tocar em ti, tua vida agora é do Senhor. E apesar de tudo que passou, aquela vida destruída será restaurada. E aquela história inimiga abençoada, abençoada, abençoada, abençoada. Abençoada, abençoada, abençoada, abençoada, abençoada, abençoada, abençoada, abençoada. Você irá ouvir agora a Palavra da Fé, ministrada pelo homem de Deus, Apóstolo Marques. Pois disse Deus: o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. Você que veio nessa noite, e veio porque realmente necessita de algo melhor de Deus, necessita de se encher da presença de Deus, esse é o tempo, esse é o momento. Nós vamos agora ter um tempo de meditação da Palavra de Deus. Vocês passaram aí um tempo louvando a Deus, isso é importante. A Palavra de Deus diz lá no Salmo: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Repita comigo: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. O que é celebrar com júbilo? Comemorar com muita alegria. Todos os moradores da terra. Então é isso que estamos fazendo, é isso que vocês fizeram até nesse momento, louvando a Deus, comemorando a sua redenção, comemorando o fato de você poder ser um adorador de Deus. Agora é tempo de meditarmos na Palavra de Deus, amém? Nós vamos ficar esse tempo aqui de meditação na Palavra de Deus. Eu quero que você se prepare, você que trouxe seu caderno de anotação, prepare agora seu caderno de anotação, você que tem celular, desligue-se, realmente for necessário usar, coloque aí no VibraCal para não atrapalhar ninguém. Amém, gente? Esse é um tempo só seu e Deus. É um tempo que você está com Deus. Então é um tempo de você estar disponível para ouvir a voz de Deus. Digam glória a Deus. Bom, nós vamos então iniciar aqui nessa noite um estudo. Nós vamos aqui entender sobre a importância de uma nova unção. A importância de ter unção na vida. A importância de renovar essa unção. Convido você a abrir a sua Bíblia comigo lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1. Se alguém precisar de auxílio, de ajuda, só dá um sinal com as mãos, os obreiros vão ajudá-los. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos, capítulo 1. Todos encontraram? Podemos começar, gente? Sim ou não? Então tá bom, deixa eu falar um pouquinho sobre unção. Vamos falar aqui um pouquinho sobre unção. Bom, unção, irmão, para muitas pessoas é o derramar de um óleo sobre a cabeça. Isso em parte é verdade. No Velho Testamento era assim a unção. A unção no Velho Testamento era um óleo ungido que se colocava sobre a pessoa, declarando que aquela pessoa era uma pessoa ungida. Mas a unção do Velho Testamento, ela vinha sobre três classes de pessoas. Ela vinha sobre reis, sacerdotes e profetas, mas sobre ninguém. Não vinha sobre o povo. A unção não era sobre o povo, mas era sobre essas três funções: reis, profetas e sacerdotes. A unção vinha por um objetivo, algo determinado, algo específico. Isso era o Velho Testamento. No Novo Testamento, a unção não é mais um óleo na cabeça. Era assim no Velho Testamento porque tipificava o Senhor Jesus. Amém, gente? Tipificava o Senhor Jesus, apontava para Jesus Cristo. As pessoas não podiam ter unção dentro. Por que não podiam ter unção dentro? Porque a natureza do pecado habitava nas pessoas. Nós sabemos que essa natureza foi retirada da humanidade quando Jesus morreu na cruz do Calvário. E nós sabemos disso porque João Batista, ele apontou para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Somente no momento em que Jesus morreu e ressuscitou é que o pecado foi arrancado do mundo. Até a morte e a ressurreição de Jesus, a humanidade estava debaixo de pecado. Vocês estão compreendendo, sim ou não? Então era impossível ter a unção dentro dele. Por quê? Porque senão seria um pecador ungido. Seria alguém que vivia afastado de Deus, longe de Deus, mas com capacidade de Deus. O que é unção? Unção é a própria capacidade de Deus dentro do homem. Amém, gente? Unção é isso. Na nova aliança, nós entendemos que essa unção, ela está representada pela pessoa do Espírito Santo. No Velho Testamento, apontava para Jesus. Por quê? Porque só após a morte e a ressurreição de Jesus é que a unção viria. E nós sabemos que a unção veio de fato e não veio mais sobre nós, mas veio em nós. Há uma diferença muito grande. Jesus declarou isso. Jesus diz o seguinte: olha, se eu não subir ao Pai, ele não virá. Quem não virá? O Espírito Santo. Que é o Espírito Santo? É a unção da nova aliança. A palavra de Deus diz em Lucas, o próprio Jesus afirmando, ele diz o seguinte: porque o Espírito do Senhor me ungiu para evangelizar aos pobres, dar vista aos cegos, pôr em liberdade aos cativos. Então qual foi a unção da vida de Jesus Cristo? Não foi nenhum óleo, foi o próprio Espírito Santo. Eu sei que de repente você pode pensar lá em Tiago, mas Tiago diz: se houver algum entre vós doente, chame os presbíteros e unjam com óleo e ore sobre ele. Obviamente diz isso, mas ele não diz que a unção com óleo salvará o doente. Lá diz: a oração da fé salvará o doente. Amém, gente? E pode ir lá pesquisar, pode ficar tranquilo com relação a isso. Diz: chame os presbíteros da igreja, unge com óleo, ore sobre eles e a oração da fé salvará o doente. Bom, a unção do Novo Testamento é o Espírito Santo dentro de nós. Obviamente que você pode até praticar a unção de enfermos. Isso é bíblico, mas a oração é que salva. Quantos entenderam? Digam glória a Deus. É a oração que vai salvar. O que acontece é o seguinte, irmão. Quando nós entendemos a importância de sermos ungidos, nós então passamos de ser meramente humanos e passamos a ser, além de ser humanos, passamos a ser divinos. Entendeu? É ter o Espírito Santo habitando dentro de nós. Digam glória a Deus. É ter o Espírito Santo morando dentro de nós, que é a unção, a capacidade, o poder que me habilita a viver uma vida no sobrenatural. Quantas pessoas têm vivido, irmão, uma vida amarrada, uma vida na mesmice, uma vida vazia, uma vida de buscas e buscas e nunca de satisfação? Existem pessoas que correm de um lado para o outro, buscando um preenchimento, buscando uma satisfação, mas nunca encontram. Por quê? A unção de Deus é que vai preencher isso. Não adianta. Nós vemos pessoas que, quando se sentem vazios, vão para as drogas, para a prostituição, vão para a bebedeira e começam a encher a cara e começam a fazer tantas coisas querendo preencher. Mas consegue preencher? Não consegue. A unção de Deus, ela pode preencher o homem e capacitá-lo a viver uma vida abençoada. Então vamos ver aqui a importância da unção. E não só da unção, mas de uma nova unção. Digam glória a Deus. Atos capítulo 1, versículo 8. Atos 1, versículo 8. Diz assim o Senhor Jesus, dizendo aos discípulos: mas recebereis poder. Repita comigo: recebereis poder. De novo: recebereis poder. Diga para o seu vizinho: poder, irmão. Diga assim: guarde isso, é poder. Então vamos lá. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, vamos prestar atenção na profundidade do que o Senhor Jesus está nos ensinando. Jesus aqui, ele diz aos discípulos: ide para Jerusalém e ficai em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos pelo poder. Percebe? Diga assim comigo: revestido pelo poder do alto. Então, é não viver uma vida no natural, mas viver uma vida no sobrenatural. Digam glória a Deus. E Jesus diz aos discípulos: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Diga assim: aqueles que têm o Espírito Santo têm poder. Amém? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. É aí ele diz: poder para quê? Para serem minhas testemunhas. Diga assim: eu fui capacitado para ser testemunha. Agora, o que é ser testemunha? É ser prova, é poder provar que aquilo que Deus diz é verdade. Então, quando o Espírito Santo vem sobre mim, a unção de Deus vem sobre mim, eu tenho capacidade, eu tenho poder para provar tudo aquilo que Deus falou na sua palavra. Amém? Porque existem crentes vazios, porque existem crentes correndo atrás de bênção de um lado para o outro, desesperado, nessas coisas emotivas, nessas coisas sentimentais, e não tem vivido aquilo que Deus tem para eles. Não tem vivido, os sinais seguirão os que creem, porque não tem entendido a capacidade que habita dentro deles. A palavra de Deus deixa claro: vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Agora, poder para quê? Para ser testemunha. O que faz uma testemunha? Ela não prova algo? Hã? Ela não está ali para provar alguma coisa? Então nós recebemos capacidade para provar de Deus. Agora, não é só na igreja. Ele diz aqui: para serem minhas testemunhas, repita comigo, tanto em Jerusalém, na casa de Deus, amém? Porque na casa de Deus é fácil provar as coisas de Deus, não é verdade? Aqui há um ambiente propício para isso, aqui há um clima propício para isso, para que o milagre aconteça. Então, eu e você recebemos poder para provar as coisas de Deus em Jerusalém, na terra de Deus, aí ele diz, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, fora, e Samaria, nos lugares onde as pessoas odeiam o povo de Deus. Samaria era o lugar onde o povo não combinava com o povo de Deus. Os samaritanos não se davam com os judeus. Estão entendendo? Então, nós recebemos poder para ser prova de Deus dentro da igreja, fora da igreja, nos lugares de perseguição e até os confins da terra. Não importa o lugar, você tem poder. O poder de Deus habita em você. Essa é a unção que vem do alto. Isso já veio. Amém, gente? Quando Jesus diz aos discípulos, vão a Jerusalém, fiquem lá, até que do alto seja revestido o poder de Deus, isso já aconteceu. Você não precisa mais agora ficar, desce Espírito Santo, vem Espírito Santo, como se ele estivesse no segundo andar. Não, irmão, o Espírito Santo já veio. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que aceitar o Senhor Jesus. Quando eu aceito o Senhor Jesus, ele passa a habitar dentro de mim. Agora, revestimento do Espírito Santo é o transbordar do Espírito. Amém? Quando eu sou cheio desse Espírito, eu me transbordo dessa unção e começo a falar em outras línguas. O que é falar em outras línguas? É, na verdade, uma comunicação direta entre você e Deus. Não estou falando língua dos anjos. Não estou falando língua dos homens. Estou falando outras línguas. Amém? Línguas estranhas. A palavra de Deus, ela fala sobre a língua dos anjos, ela fala sobre a língua dos homens, mas ela também fala sobre línguas estranhas. Comunicação direta com Deus. Digam glória a Deus. Coisa essa que a sua mente não consegue saber. Coisa essa que o homem não consegue saber. Não há interpretação. Há uma comunicação direta com Deus. Amém? Entendeu a diferença, sim ou não? Um outro dia eu prego melhor sobre essas três coisas que vai te ajudar na sua vida espiritual. Bom, você recebeu esse poder, ele habita dentro de você. Você recebeu essa unção. Amém, gente? Essa unção está na sua vida. Agora, eu digo uma coisa para você. A unção no Velho Testamento não era simbolizada pelo óleo, pelo azeite? Era ou não era? Até o Davi diz, né? Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Percebe? Salmo 23, versículo 5. Vamos lá, Salmo 23. Aqui todo mundo conhece, não precisa nem ajudar eles a abrir aqui, né? Salmo é metade da Bíblia. Salmo 23, estou brincando, se você precisar de ajuda, eles vão ajudar sim. Salmo 23. Amém? Salmo 23, vamos ler do versículo 1 em diante. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu está comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Olha só. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Amém? Então, no Velho Testamento, o que era símbolo do Espírito Santo? Hã? O óleo, o azeite. Agora, vamos parar um pouquinho aqui. Pode fechar a Bíblia por enquanto, né? Só para você não ficar sendo tentado com curiosidade para acabar de ler tudo. Então, olha para mim agora. No Velho Testamento, o Espírito Santo era simbolizado pelo azeite. Mas algumas coisas, algumas características existem no azeite que nós devemos prestar atenção. Por um exemplo, o azeite, ele evapora. Diga comigo, azeite evapora. Azeite evapora. Você pode fazer o teste. Chega na sua casa, coloca um pouquinho lá no copo e deixa lá alguns dias. Daqui uns dias, talvez você não vai ter nem nada que prove que ali tinha algum óleo, que ali tinha algum azeite. Repita comigo de novo. O azeite evapora. Cutuca o seu vizinho e diga assim, azeite evapora, viu, irmão? Eu não quero dizer com isso que o Espírito Santo evapora. Mas quando você deixa de ter comunhão com o Espírito Santo, é como se você tivesse essa sensação. Quando você deixa de ter comunhão com Deus, a unção que você recebeu vai se desgastando. Ela vai se desfazendo. Daqui uns dias, você é uma pessoa que diz, não, eu sou de Deus, eu fui cheio do Espírito Santo, mas está vazio. Entendeu? Vaziozinho da Silva. Tem nada de unção. É aquela pessoa, irmão, que faz das tripas o coração para estar na igreja. Quando ela estava na unção, não. Quando ela tinha unção, irmão, ela estava ali naquela unção que ela recebeu de Deus. As coisas de Deus para ela eram a melhor coisa que tinha na face da terra. Igreja para ela não era algo assim que, né, tem que ir fazer o quê? Não, ele ia com prazer. Eu preciso me alimentar de Deus. Eu preciso ter mais de Deus. Amém, gente? Então nós temos que tomar cuidado. Algumas coisas, irmão, têm que acontecer na nossa vida. Você recebeu uma unção, mas esse azeite está aí, ó, paradinho dentro desse cálice. Dentro da sua vida, está evaporando, no sentido figurado, vocês estão entendendo, né? Está evaporando, você não é mais aquela pessoa, você não tem mais aquele prazer, aquela alegria de estar adorando a Deus. Para você, as coisas de Deus é um peso. O que é isso? Falta de unção. E aí você começa a procurar os defeitos. Você procura defeito num, procura defeito no outro, procura defeito na igreja, procura defeito nas músicas, procura defeito em tudo. Por quê? Porque está faltando unção. Quando a pessoa está na unção, irmão, ela está de bem com Deus. E quando ela consegue ver o defeito, ela faz com Neemias. Puxa, eu preciso me colocar naquela brecha ali. Eu preciso tapar aquele muro. E eu vou fazer algo. Digam glória a Deus. É unção, irmão. Nós temos que tomar cuidado. Repita comigo assim. O azeite, ele evapora. Diga assim. A tal ponto que pode até acabar. Então pergunta para o seu vizinho assim, como está a unção de Deus na sua vida? Agora, outra característica, além do azeite evaporar, o azeite também, ele escorre, não é verdade? Imagine que esse recipiente que é a sua vida, esse cálice que outrora estava transbordando de unção, surge um furo nesse cálice. O que vai acontecer com o azeite que está lá dentro? Hã? Vai vazar, não vai? Vai escorrer. O que, que é isso, irmão? Abre lá em Efésios 4. Efésios capítulo 4. Aos Efésios 4. Versículo 27. Leia bem forte comigo, assim, uma voz bem audível, com alegria no coração, deixando bem claro o que você está lendo. Leia comigo. E não deis lugar ao diabo. Nossa, que gostoso, né? Percebeu que muda o ambiente? Vamos dizer de novo? Vamos lá. Um, dois, três. Não deis lugar ao diabo. Diga para o seu irmão agora. Diga, não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Diga para uns dois, três isso. Vamos lá. Hã? Quando você dá lugar ao diabo, o que, que você está fazendo? Abrindo uma brecha. E por essa brecha, meu irmão, a unção de Deus vai embora. Entendeu? Não deis lugar ao diabo, não permita que nesse recipiente onde está o azeite, não permita que a sua vida que contém a unção venha ter brechas, venha ter furos por onde a unção de Deus tem ido embora e você tem ficado um crente natural. Um crente racional, um crente sentimental, tudo com ao menos espiritual. Entendeu? Menos espiritual. Por quê, meu irmão? A palavra de Deus, ela diz, mas recebereis poder. Você recebe poder, capacidade, habilidade, quando vem sobre você o Espírito Santo. A unção de Deus está em você. Você recebeu unção, você recebeu capacidade, mas como você tem se comportado? Talvez tenha ficado ali, paradinho, tenha evaporado essa unção. Você tem que se mover, irmão. Você tem que fazer com que essa unção flua por seu intermédio. Você tem que agir a tal ponto que essa unção venha fluir, venha alcançar outras vidas, venha passar pelo seu corpo e alcançar outras pessoas e mudar a vida de outras pessoas. Como isso ocorre? Através da oração. Uma vida de comunhão com Deus. Uma vida da leitura da palavra, meu irmão. Você tem movimentado essa unção. Digam glória a Deus. Deus te deu, mas como você está hoje? De repente a sua vida está cheia de brecha. Essa palavra, não deis lugar, esse lugar no original quer dizer o seguinte, não abra uma avenida. Olha só que coisa, né? Porque a gente pensa, né, que Para o diabo basta grandes coisas. Não, irmão, é um lugar que ele acaba de fazer o resto. Entendeu? Quando eu leio isso aqui, eu lembro quando eu era garoto. A gente morava no sítio, né? E às vezes a gente via o meu pai pegar a lenha para minha mãe fazer comida lá. E você já viu como que racha a lenha? Hã? Alguém já viu? Quem já morou no sítio aqui já fez isso? Hã? Pega o machado lá, né? Não é assim? Põe lá a tora lá, sei lá, que é aquilo, lenha, que é aquilo lá. Mas procura rachar a lenha, procura bater onde já está trincado. É mais fácil. Entendeu? Tem aquela trinca assim, ele procura bater ali. Por quê? É mais fácil de rachar a lenha. Entendeu? Toda vez que eu leio isso aqui, eu lembro disso. Por quê, meu irmão? Você tem uma trinca aí, o diabo olhou e falou assim, aqui é mais fácil, é só continuar batendo aqui, que daqui a pouco racha, acaba de furar tudo. Vocês estão entendendo a palavra? Não deis lugar, irmão. Por quê? Você tem abrido uma brechinha, irmão, Satanás é especialista, agora ele vai bater aí. Está entendendo? Ele vai bater aí. Por quê? Ele sabe que aí está fácil. Ele sabe que aí está fácil. E aqui entre nós, ele sabe qual é o seu ponto fraco, irmão. É por isso que no seu ponto fraco tem que ter o Espírito Santo. Por quê? Porque ele nos ajuda em nossas fraquezas. Digam glória a Deus. E se não tem? E se você está vazio, sem unção, o que vai acontecer? Está dando lugar ao diabo, ódio, mágoa, falta de perdão. Olha o lugar aí. Entendeu? Não, eu não vou perdoar, eu não vou me humilhar. Por quê, irmão? Até quando você vai deixar essa brecha aí? Está vazando a unção, está escorrendo a unção por aí, irmão. Nós temos que fechar as brechas. Olha para o seu vizinho e diga, é você que tem que fazer isso, irmão. Diga, somos nós que temos que fazer isso. Então o versículo diz, não deis lugar ao diabo. Quando eu dou lugar ao diabo, basta um furinho nesse recipiente, o azeite vai escorrer por ali. Vai escorrer para fora. Daqui a pouco, eu estou diante de Deus, só a carcaça, né? Vamos dizer o português, claro. Só está o corpo lá. Falei, oh meu Deus, não aguento mais, eu não sei o que está acontecendo comigo. Estou tão assim, desanimado. Sem unção, irmão. Unção não é poder? Está aí desanimado, está faltando poder na sua vida, irmão. Alô? Está faltando poder, capacidade, habilidade de Deus. Você não tem conseguido viver uma vida diferente. Você tem vivido como qualquer ser humano. Pior ainda, né? Porque você já experimentou do poder de Deus. Você já teve a experiência. E você sabe o que é estar cheio de unção. E agora sabe o que é não ter unção. Vamos falar mais uma coisa. Você sabe que todo o óleo, todo o azeite tem uma viscosidade, não tem? Hã? Não tem uma viscosidade o óleo? É por isso que o óleo do motor do carro tem que ser trocado a mais ou menos a cada 5 ou 8 mil quilômetros. Eu não entendo muito bem disso, não. Eu monto no carro se não tiver... E vou embora, mas eu sei que está errado. É mais ou menos isso? 5 ou 8 mil quilômetros? Quem entende? Quem é fera nisso aí? Hã? Geralmente é os irmãos, né? Fera. Então, mas segundo os estudos que eu estava fazendo... De cada 5 a 8 mil quilômetros, tem que trocar o óleo do motor. Por quê? Porque aquele óleo suja, perde a viscosidade. Né? Você já viu? Você vai lá trocar, o rapaz que troca o óleo, ele sempre faz assim, né? Já viu? Se eu pôr ali, eu não vou entender nada. Eu sei que vai escorregar assim como o outro. Mas quem tem habilidade, sabe disso. Sabe ou não sabe? Tem uma viscosidade. Por que que aquele óleo precisa ter aquela viscosidade no motor do carro? Por quê? Funcionar. As peças vão aguentar melhor a pressão. Entendeu, gente? Aquela pressão que o motor faz. As peças vão aguentar melhor. O que que eu quero dizer com isso? Quando a unção está fresca na sua vida, aquela unção, sabe, viscosa, novinha, você aguenta mais as pressões do mundo. Entendeu? Alô? Vocês estão aqui comigo? A pessoa que recebe a unção de Deus, uma nova unção, ela está sempre pronta, né? Sempre preparada para vencer as pressões do mundo. E uma pessoa vazia de unção, qualquer coisinha ela está desistindo da fé. Acabou a unção, acabou o poder, você não tem aguentado. Por isso é importante uma nova unção. O que é que Davi falou? Davi, ele diz o seguinte, que ele foi ungido com óleo fresco, com a unção de um boi selvagem. Olha só, diga assim comigo, unção de um boi selvagem. Não, diga com ousadia, vamos, diga comigo, unção de um boi selvagem. Pastor Paulo, procura o endereço para mim, é Salmo capítulo 8, mais ou menos, 80 e alguma coisa, eu quero mostrar o endereço para vocês. Olha só, o Davi ele fala que ele foi ungido com óleo fresco. O que é um óleo fresco? Um óleo novo, uma nova unção. Repita comigo, uma nova unção. Diga bem forte, uma nova unção. Olha para o seu vizinho e diga assim, você precisa renovar a unção que está na sua vida. Agora, irmão, tem gente que ela está lá, já passou de 5 ou 8 mil quilômetros, mas não troca o óleo do motor. Entendeu? Não está aguentando as pressões, irmão. É aquela pessoa que o nível de pressão para que ela possa suportar está fraquinho. Quando nós estamos nessa unção, como diz o Davi, a unção nova é como a unção de um boi selvagem. Olha que loucura. Você já imaginou o que é um boi selvagem? Um boi que não é selvagem já é duro de domar, não é verdade? Um boi selvagem não tem cerca que segura, não tem laço que segura, não tem barreira que segura, e quem parar na frente dele, ele leva no peito. Digam glória a Deus. A pessoa que está na unção é assim, irmão. Não tem macumba que segura, não tem inveja que segura, não tem crise que segura, e a pessoa sem unção, qualquer coisinha está, oh meu Deus, não aguento mais, Senhor, volta Jesus para acabar com a minha aflição. Ele é covarde. Mas posso orar para Jesus voltar, é covardia? Jesus nunca pediu para você orar para ele voltar. Alguém já encontrou algum versículo na Bíblia dizendo isso? Ah, para acabar com o meu sofrimento, enfrenta, irmão. Olha para o seu vizinho e diga assim, às vezes é dolorido, mas enfrenta. Amém? Então, a unção é isso. A pessoa que tem ali uma nova unção, ela precisa se renovar, irmão. Tem crente que ele recebe aquele sentimento de Deus e nunca mais ele tem experiência com Deus. E ele fica ali na igreja, com aquela vida morna, com aquela vida, sabe, ridícula diante de Deus, vazia. E ele fica ali. Enquanto você está vazio, irmão, você começa a olhar defeito de Deus e todo mundo. Daqui uns dias você está desviado. Mas o problema não está com ninguém, está com você. Sabe por quê? Uma pessoa na unção, ela diz como Paulo, nada me separa do amor de Deus. É capacidade, é poder de Deus em nós. Digam glória a Deus. Diga assim, o poder de Deus está na pessoa do Espírito Santo, habitando em mim. Diga, eu sou morada do Espírito. Diga bem forte, eu sou morada do Espírito. Irmão, não deixe que essa unção venha se desgastar. A unção na sua vida tem que estar fresquinha. Você tem que manter comunhão com Deus para manter essa unção. Quantas pessoas só abrem a Bíblia na igreja, não é verdade? Na hora que senta aqui para fazer a leitura aqui na igreja, não é verdade? E o outro ainda não se libertou das coisas místicas. Ainda a Bíblia dele continua amarela lá no Salmo 91. Você já viu que algumas Bíblias é amarela no Salmo 91? A página é amarela, alguém já viu isso? Salmo 91 é até amarela. Por que essa página é amarela? É o Salmo da Divina Proteção. Eu deixo aberto lá na minha casa. Eu quero dizer uma coisa, se protegesse você, casa que faz Bíblia, nunca seria assaltado. Larga a mão de ser místico. O que protege é você viver essa palavra. Larga de ser bobo. Ah, alguém me ama ainda? Não é verdade, irmão? Ué. Se abrisse, se deixasse aberto o Salmo 91, fosse proteger, todo banco ia, não ia ter segurança, irmão. Coloca lá na porta do banco, Salmo 91, estampado lá, pronto. Ó, diga para o seu vizinho assim, pensa, menino. Eu não estou desrespeitando a Bíblia, eu estou dizendo que a Bíblia tem que estar aqui e sair por aqui. Entendeu? Salmo 92, vamos lá ver. Salmos 92. Amém ou ai de mim? Então vamos lá, Salmo 92, versículo 10. Eu quero que você leia comigo. Podemos ler? Vamos lá. Tu exaltaste o meu poder. Bem forte, vamos lá. Tu exaltaste o meu poder. Diga assim, poder. Novamente poder. Amém? De novo, vamos lá. Tu exaltaste o meu poder. Como do boi selvagem. Fui ungido com óleo fresco. Digam glória a Deus. Percebe? Nova unção está se renovando, irmão. Amém, gente? Quando você teve um encontro com Jesus Cristo, você recebeu uma porção. Agora Deus só deu uma amostra, irmão. Sabe, a amostra grátis das muitas coisas que Ele tem para fazer. Mas você se acomodou. Está na igreja, não tem comunhão com Deus. Ah, não, mas eu fui na igreja. Já viu aquela pessoa? Ah, para que eu vou orar hoje? Eu orei ontem. Irmão, quem disse que oração é pagar a promessa? Alô? Se você tem pai, ou se você é casado, tem filho, enfim, sei lá. Se você conversa com seu filho hoje, amanhã você vai falar para ele, ó, não vem conversar comigo não, conversei com você ontem. Acontece isso? Hã? Ou você fala para o seu pai, pai, eu não quero conversa hoje, porque ontem a gente já conversou, né? 10 minutinhos, mas é o suficiente. Hã? Não tem essas orações de 10 minutos? Irmão, oração não é penitência. Repita comigo, oração não é penitência, não. O problema é que as pessoas, elas não gostam de oração, porque a oração delas parece que ela está recitando um poema, né? Ó Deus, o sol é mais sol quando estou na tua presença, o azul é mais azul e o verde é mais verde, aleluia! Tem gente que ora assim, não é verdade? Irmão, aqui entre nós, nem eu ia orar. O que é oração? Diga comigo, diálogo. Amém? É falar com Deus, é conversar com Deus. Amém? Como você conversa com aquela pessoa que você mais ama. Como você conversa com aquela pessoa que você mais tem afinidade. É um diálogo com Deus. Amém? É você entrar no seu quarto e falar, puxa Deus, estou aqui na tua presença, obrigado Senhor. Sabe por quê? Algumas pessoas, ela entra e sai da presença de Deus, não é verdade? Ela chega na igreja e fala, pai, eu entro na tua presença. Ela vai embora, ela saiu então. Diga, eu estou na presença de Deus sempre. Amém, gente? Você não vai entrar na presença de Deus. Diga, eu já estou. O que nós temos que fazer é manter essa comunhão. Como que eu renovo esse óleo? Como que eu movimento esse óleo? Uma vida de oração. Repita comigo, uma vida de oração. Bem forte, uma vida de oração. Repita comigo, orai sem cessar. Segunda coisa, diga comigo, leitura da palavra. A palavra de Deus diz o quê? Que nós devemos meditar na palavra dia e noite. Não é você ficar com a Bíblia na mão o dia inteiro, né? Mas é você leu, está meditando, pensando sobre aquilo. E a terceira coisa importante, que muita gente às vezes não faz. Terceira coisa muito importante, ler livros que fala sobre a fé. Não precisa, eu já leio a Bíblia. Vamos ver que Paulo fazia isso? Vamos ver? Eu fiz questão de pegar esse versículo para mostrar para você que Paulo lia livros, que, além da Bíblia. Não estou dizendo que substitui a Bíblia. Amém, gente? 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4. Irmão, quando você lê livros que falam sobre a fé, você está tendo um contato com as coisas espirituais. Amém? Estou falando ler qualquer coisa. Estou falando livros que falam sobre a fé. Eu leio bastante. Tenho lido pouco hoje por causa da faculdade, né? Não dá tempo. E a gente chega num momento que você não aguenta mais nem ler. Mas tudo bem. Mas leio muito. Agora, eu seleciono os autores. Não fico lendo qualquer coisa não, irmão. Estão me entendendo? Mas leio. Leio por quê? Porque o que é um livro? É uma mensagem escrita. Entendeu? uma mensagem escrita. Por exemplo, dos 150 livros de Kenneth Hagin, obviamente que nem todos estão traduzidos para o português, mas dos 150 livros dele, nenhum foi ele que escreveu. Nenhum. Como assim, apóstolo? É tudo mensagem que ele pregou. Todas as mensagens dos cultos ou do seminário, ele pegava aquelas mensagens, a equipe dele ouvia, escrevia tudo, publicava. Então, quando eu estou lendo o livro de Kenneth Hagin, o que eu estou fazendo? Lendo uma mensagem que foi pregada. Conseguiu entender, gente? E como é importante, irmão, porque a gente se renova, a gente se alimenta. Amém? Quando você lê um bom livro, o que você está fazendo? Você está pegando uma parte da mente da outra pessoa. Olha só que prazer, né? Como que Deus é bondoso. Você pode levar uma parte da mente da pessoa para sua casa, sobre aquele assunto. Você pode levar o pensamento da pessoa para sua casa sobre aquele assunto. Quando você compra um livro, o preço que você paga não é papel e tinta. O preço que você paga é, na verdade, naquele entendimento. Porque você está levando uma parte da ideia da pessoa embora. Entendeu, gente? Vamos ver isso. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 13. Então, Paulo falando com Timóteo. Paulo aqui, ele prevê a sua morte e ele fala com Timóteo. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo. Leia comigo, e os livros? Diga, e os livros? Principalmente os pergaminhos. Então ele diz, os livros, principalmente a Bíblia. Digam glória a Deus. Percebe? Ficou claro isso para você? Então, irmão, como que eu vou renovar essa unção, essa comunhão? Primeiro, em oração. Segundo, em leitura da palavra. Terceiro, você pode ler bons livros que vão te dar uma bagagem muito grande. Amém, gente? Vai te dar uma bagagem muito grande. Por quê? Você pode aprender com homens e mulheres de Deus muito mais experientes do que você. Vamos aplaudir o nosso Deus bem forte. Amém. Você acabou de ouvir a Palavra da Fé, ministrada pelo apóstolo Marques. Maiores informações, acesse o nosso site www.somosdafé.com ou www.apostolomarques.com. Para adquirir outras mensagens ministradas pelo apóstolo Marques, entre em contato com a nossa central de atendimento através do nosso site www.somosdafé.com. Senhor, diga amém. Eu vim glorificar o nome do Senhor Jesus hoje à noite. Se você está aqui para glorificar o nome desse Deus Todo-Poderoso, diga aleluia. Uma salva de palmas para esse Deus maravilhoso. Aleluia. Exaltado é o nome do nosso Deus. Oh, aleluia, glória a Cristo, rei. Somente a Ele eu irei. Cristo rei, somente a Ele eu irei cantar. Muito em breve no céu estarei, junto com os anjos. Pra sempre, amém. Amém.